um convite. Alô, Helena? Oi, Cláudio. Tudo bem? A que horas você vai sair hoje? Às 6, espero. Podemos ir ao cinema das 8 às 10? Acho que sim. Ótimo. Depois podemos jantar no Estreza. Hoje tem rodízio de pizza. Ouça novamente o diálogo e fale no lugar de Cláudio. Confira suas falas. Ouça mais este diálogo. Brasília. Helena, Brasília é muito quente? No verão é, mas no inverno não. É agradável. O único problema é o ar, muito seco. E à noite, não é mais frio? É, acho bom levar um agasalho. Ouça novamente o diálogo e fale no lugar de Wiener. Confira suas falas.